melhores. De perto, ninguém é normal, cara. Tudo bem que tem uns que são menos anormais, assim, do que outros, mas... Ou talvez você que veja outras pessoas mais de perto do que a maioria vê. Mas veja uma experiência interessante sobre normalidade, cara. Essa normalidade que, na cultura do século XIX, é uma tara. Um sociólogo chamado François Quételé. Você não viu como se escreve ainda. Resolveu fazer uma experiência sobre normalidade estética. Então, a pergunta dele era: o que é um nariz normal? O que é um nariz anormal? O que é uma orelha normal? O que é um cotovelo esquerdo normal? Como ele fez isso? Por exemplo, ele pegou 1000 mulheres francesas de 19 anos. Eu acho que a intenção dele era outra também. E saiu medindo os narizes. 1000 narizes de 1000 mulheres medidos. Em várias partes, altura, largura, área da venta. Somados todas, tirado uma média, ele tem as medidas do que seria o nariz normal. Sim, porque nessa experiência ele entende que o normal é aquilo que se traduz por média. É a média. Com base nessas medidas, tem-se um molde de gesso. Esse molde de gesso é o nariz normal. É como se a sua mente fosse capaz de fazer o nariz de gesso. Você todo dia olha para nariz. Nariz de muitas pessoas. Não há dois narizes iguais. Olhando todos os narizes, você criaria na sua mente o modelo de um nariz que é a média. E sempre que visse um nariz que fosse muito distante de alguma das medidas da média, você tenderia a escarnecer do dono do nariz. Que nareba grande você tem! Que nariz largo você tem! Que nariz comprido você tem! Que nariz pequeno você tem, como você respira? Qual é o pressuposto? O pressuposto é o de que a sua mente faz cálculo de normalidade. Em a normalidade sendo média, é preciso que exista em você, que calcula, que cria o modelo na mente, um certo amor pela média. Como se o amor pela média fosse natural em você. Não é curioso? Como se a normalidade não fosse uma invenção, não fosse um conceito inventado, fosse, na verdade, nada mais do que uma ação mental de constatar uma evidência. Evidência sobre a qual não houve nenhuma ação criativa do homem. Para a construção da média, você apenas somou narizes. Você não construiu jamais nariz nenhum que contribuiu para o seu cálculo. Você vê narizes. Você não escolheu os narizes que encontra para serem vistos por aí. Papai e mamãe que escolheram, os genes sozinhos que escolheram, quando fizeram sua nareba do jeito que ela é. É só uma constatação, nunca uma invenção. Essa experiência, essa crença, destaca uma base fundamental do discurso humanista e de como ele valora a normalidade. É claro que essa normalidade é inventada. Pense em comportamento. Tipos de comportamento que são considerados normais hoje, há algum tempo, eram tidos como coisas absolutamente aberrantes. Uma sala de aula de uma faculdade de direito, há uns 50 anos atrás, por exemplo, se alguém entrasse aqui e olhasse para a cara dos senhores, ficaria completamente horrorizado. Como é que pode um cara botar a perna em cima do palco? Como é que pode outro de bermuda e boné dentro da sala? E camisa, mamãe, sou forte ainda. Que bermuda é essa que deixa os joelhos expostos assim? Que história é essa de sentar cruzando as pernas cima, e tirando o sapato, expondo um hediondo dedão ao público? Todos os comportamentos inadequados ao estudante de direito. Todos absurdos, todos anormais, todos loucos. Mas não era essa a perspectiva que se tinha. A perspectiva é de que, se eu passei a modernidade toda falando de natureza humana, se isso já estava presente no discurso de Hobbes, Maquiavel, Locke, Rousseau, que é um tema comum, essa ideia de natureza casa perfeitamente com a ideia de uma normalidade que também é natural. E se presta muito bem a essa confusão, a essa mistura de uma forma específica de um grupo viver como sendo uma forma biológica de existência, como sendo uma forma biologicamente boa de existência. É claro que esse discurso não se sustentaria se não houvesse também uma forma de vida que também coincidisse com isso. São grandes jogos de coincidência, mas coincidências que ocorrem porque o que os une, o que dá a liga desses vários acontecimentos, dessas várias práticas cotidianas, é um saber sobre o próprio homem. Se na origem do pensamento moderno a política se explica a partir da ideia de uma natureza humana, numa hipótese segunda, você substitui a natureza humana pela ideia de sujeito, de um sujeito que é construído historicamente, sujeito que não é, que está, sujeito que será dito como sujeito normal. Em direito civil, os senhores encontrarão o homo pater familis. Quando se fala em crime culposo por imprudência, negligência, imperícia, a imprudência seria aquele comportamento anormal, o comportamento que o seu contrário, o normal, seria o comportamento do homo pater familis, que já dizia o piano. Você pode achar que eu estou exagerando, mas foi exatamente dessa forma que me ensinaram o que era um crime culposo. E substituindo o pai do discurso e as expressões, como a do homo pater familis, talvez substituída para vocês por uma versão mais moderninha e mais ridícula, talvez, se for possível ainda, homem médio. Homem médio igual a homem medíocre. Homem médio igual a homem de Quetelê. Homem médio que foi naturalizado. Mas por que essa sociedade é tão fanática pela normalização? Porque um direito se construirá como o protetor do homem médio. Quando eu digo que eu punirei comportamentos culposos, culposo porque fora da média, é o mesmo que dizer que culparei quem é fora da média. E você teve várias instituições que promoveram práticas de punição de quem é fora da média. E ao produzir práticas de punição de quem é fora da média, acaba moldando você, fazendo de você um medíocre, um homem da média, um homem normal. Os sanatórios, por exemplo. Sanatórios são casas de internação de loucos. Porra, mas quem é louco, cara? Se você pega no século XIX, você verá casos muito curiosos de loucura. Uma mulher aristocrática, ou melhor, aristocrata, vinda de família tradicional britânica, abandona o lar marital, abandona os próprios filhos e foge com o garoto que cuidava dos estábulos. 10 anos mais novo do que ela. Essa mulher adúltera, ela não foi punida como criminosa. Ela foi internada no manicômio e submetida à lobotomia. O mais interessante é você ler os documentos médicos produzidos à época que confirmavam sua loucura. Porque diziam não ser normal uma mulher de classe, aristocrata, civilizada, querer estar, querer ficar, querer copular, peneando vaginalmente com um homem inferior, com um ser mais próximo do mundo dos animais. Ela foi considerada louca porque o seu comportamento não foi rotulado como adultério. Foi rotulado como bestialismo. Sabe o que é o bestialismo? É você trepar com bicho. Sexo com animais. O animal, no caso, era o cocheiro. Cocheiro, porque a sociedade está muito bem dividida em castas, em que eu cultuo o ser civilizado, comportar-se de uma forma tal, gostar de uma forma tal, comportar-se e gostar, que eu aprendi a chamar de o normal, do humano pleno e realizado. Os humanos plebeus, que falam alto nos bares, que bebem de forma desmedida, que têm comportamentos que eu estranho a tal ponto que direi, não é normal, porque não é humano. Eles têm um comportamento tal qual de animais. Os reduzo à condição de animais. Nada mais óbvio, nada mais evidente do que se uma mulher que copula, e detalhe, ela traía o marido. Isso foi uma prova para o psiquiatra fundamental para interná-la. Enquanto os dois não fugiram, eles já transavam nos estábulos. É claro, porque o marido aristocrata e aristocrata do século XIX que se preza não trabalha. Porque trabalho é coisa de gente inferior. O aristocrata que se preza fica em casa o dia inteiro, jogando bridge, se preocupando com a vida dos outros. Como é que você vai cornear o seu marido se o puto fica em casa o dia inteiro? Tem que ir para outro canto. Você não tem motel nos arredores de Londres do século XIX. Você tem um estábulo. Bem mais prático. Vai para a casa do cara, pô. O cara morava no estábulo, então é lá. Mas o estábulo é local de morada dos animais. Então que o ficar com o cara era o mesmo que ficar com o animal. No lugar, ou seja, ela rebaixou-se à animalidade. Rebaixar-se à anormalidade. A animalidade, que é característica do bestialismo, é um distúrbio psíquico que merece a internação. Tem que ser excluída. É como se a sociedade não pudesse tolerar a diferença. Claro, porque os estados do século XIX, veja por que não podem tolerar a diferença. Curiosamente, os estados, a gestão da política, começa a ser descrita como guerra. É engraçado porque isso é a própria inversão de uma frase que ficou famosa num sujeito chamado Clausewitz, Hugo von Clausewitz, que escreveu um livro chamado Da Guerra, em que ele dizia que a guerra é a continuação da política por outros meios. Mas o engraçado é que no final do século XVIII, começo do século XIX, você começa a falar do Estado, a descrever a política de Estado pela frase inversa. A política é como se fosse a continuação da guerra por outros meios. As relações humanas são pensadas a partir de conflito. Há um evento histórico que facilita você pensar isso. É porque esse Estado, ele construiu-se como um resultado das lutas religiosas que ocorreram na Europa. Todos os estados, e isso afeta muito o pensamento moderno, todos os autores modernos procuram dar respostas a um problema político, que é o da guerra civil. Guerra civil, que é guerra civil por motivos religiosos. É por isso que 100% dos filósofos modernos, ainda que crentes em Deus, produzem um discurso que, se não for explicitamente ateu, é antirreligião. É, na melhor das hipóteses, um russoniano, que diz lá pelas tantas que religiões existem três: a do homem, a do Estado e a da Igreja. A do homem é a fé, é você acreditar em Deus. Se você acreditar em Deus, meu amigo, não precisa de padre, rabino, pastor, nada, precisa de fé. A do Estado é ter fé no Estado, crença de que a lei do Estado é boa, que é melhor com o Estado que sem ele. A terceira fé é fé na Igreja. As duas primeiras são muito boas e úteis ao homem. A terceira é inútil, é só opressão, só entristecimento. Spinoza, no Tratado Teológico Político, que chamava os padres, pastores e rabinos de profetas do entristecimento, porque eles só pregavam fantasias, fantasias que geram em nós o medo e esperança. E são as oscilações entre medo e esperança que nos causam angústia. Veja que todos eles são contra a religião. Claro, porque a religião é o problema, porque a religião significa conflito, guerra, luta. E para ter Estado é preciso calar a luta. O problema é que esse Estado constituirá a si mesmo como produto da vitória de uma guerra, como resultado de uma guerra. Só sou Estado porque a guerra foi vencida. E a guerra é sempre uma ameaça. Será vista como uma ameaça. É literalmente Hobbes. É literalmente Hobbes. Você tem que obedecer ao soberano. Por que não obedecer, meu amigo? É o estado de natureza. O estado de natureza é a guerra. É como se a guerra fosse uma ameaça constante. É como se o Estado estivesse o tempo todo em risco. Em risco. Se num primeiro momento a guerra era interna, porque ele nasceu da guerra, ele construiu-se na guerra. Os monarcas absolutos tornaram-se monarcas absolutos a partir de guerras. Se você ler a biografia de Maquiavel, a história de Florença nesse tempo, cara, a Florença do século XVI, puta, era guerra o tempo todo. Principado contra principado o tempo todo. E quando você consegue consagrar, acabar com as guerras ditas internas, firma um reino, parabéns, agora a sua guerra é com o reino vizinho. A história da Europa é história de guerra o tempo todo. O Estado, num primeiro momento, ameaçado internamente. Num segundo momento, ameaçado externamente. O que há de curioso no século XIX é que o discurso da disciplina se presta como prática de proteção do Estado, tanto contra a ameaça interna, quanto contra a ameaça externa. Por que isso? Porque o discurso da disciplina é o mesmo que dizer ser indivíduo, ser diferente é ruim. Ser normal implica ser igual. Pouco importa o que seja ser igual, desde que todos o sejam. Qualquer igualdade entre todos é preferível. Há desigualdade que pode gerar pontos de vista desiguais, que pode gerar grupos distintos, grupos que podem entrar em luta por conta da diferença de pontos de vista sobre a boa forma de existir, sobre a forma mais adequada de viver. É por isso que eu descreverei sociedade por singularidade. Eu falo a sociedade. Os estudos no século XIX sobre sociedade nascem sempre tentando encontrar uma única causa para as coisas, um único dispositivo que explique tudo. Porque quer discutir sociedade sempre no singular, porque o ideal de sociedade é a singularidade. E por que uma ideal singular, uma sociedade cujo ideal é a singularidade, em que todos são iguais, é tão boa para proteger o Estado contra forças externas? Porque o Estado, que constitui-se a partir de uma guerra, porque o cenário onde o adequado e o inadequado para a vida política e, em consequência, para o próprio Estado é pensado, é a guerra. Porque o discurso político é dar respostas a problemas bélicos. É que o modelo militar passa a ser consagrado como o ideal de Estado. O modelo militar que nasce na cultura europeia muito antes do Estado moderno, o modelo militar que foi inventado pelos gregos e pelos etruscos antigos, que era o modelo de guerrear do guerreiro hoplita e dos romanos. Veja qualquer filme antigo. Cá estão os romanos de um lado. Do outro lado estão os tais povos bárbaros. Leia-se, qualquer um que não for romano. Como os bárbaros atacavam? O chefe dos bárbaros levanta a lança e diz: "Aaah!" E todo mundo sai correndo. O que mais der tacapada nos outros é o melhor guerreiro. Do outro lado estão os romanos paradinhos, todos vestindo a mesma roupa. Os romanos usavam uniforme para lutar, cara. Os outros povos da Europa não usavam. Os romanos tinham todos o mesmo escudo, as mesmas lanças. E os soldados ficavam parados, esperando que alguém dissesse: "Agora ataca. Você primeiro." O resto fica parado num canto. Esse modelo de guerrear mostrou-se muito eficaz. É por isso que Roma tornou-se um império. Permitiu racionalizar, organizar, de forma que você chama hoje ainda de racional, as forças humanas em campo de batalha. Fórmula que me permitiu economizar minhas forças. Claro, porque agora eu não ataco com 100% dos soldados. Eu ataco com um terço, eu quero atacar só o flanco esquerdo. E assim faço que o inimigo caminhe para se defender no flanco esquerdo e ataco com a minha cavalaria no momento que eu quiser, no momento que for o pior momento para atacar. Eu consigo controlar minhas forças no tempo e no espaço. A lógica que consagrou a forma militar de guerrear, que mostrou-se eficaz como prática da guerra, é uma disciplina. Disciplina que é o controle de pessoas no tempo e no espaço. Mas para que você controle de forma eficaz pessoas no tempo e no espaço, é preciso que a pessoa não seja indivíduo. Indivíduo que escolhe onde quer estar e quando. Indivíduo que no meio do campo de batalha escolhe em quem ele vai dar porrada e quando. Você não pode escolher quando você vai atacar. É preciso que só um escolha para esse troço dar certo. Para só um escolher, você tem que abrir mão da sua escolha. abrir mão da sua escolha, é abrir mão de sua individualidade. O que de repente parece fazer sentido de novo no século XIX, é uma ideia que nem o Império Romano levou a tal grau de radicalidade. Se os romanos tinham exércitos que eram eficazes porque eram muito bem organizados e disciplinados, se os espartanos tinham um exército que era muito eficaz porque muito bem organizado e disciplinado, que inventa o binômio hierarquia e disciplina como lema maior da nossa força, o que o século XIX vai fazer é pegar o ideal da forma militar de ser, que é uma tecnologia para a guerra, e aplicá-la na sociedade inteira, porque a sociedade inteira está em guerra. E para vencer a guerra é preciso converter a sociedade inteira em força militar. Força militar contra ela mesma. Força militar contra outros grupos estranhos a ela. O Estado do século XIX tem uma lógica totalizadora. Eu vou totalizar a lógica militar. Eu vou totalizar a ideia de que hierarquia e disciplina são bons, porque eu quero totalizar o meu poder de fogo. À época, veja as guerras napoleônicas, cara. As guerras napoleônicas não é batalha campal de 20 mil pessoas contra 30 mil do outro lado. São batalhas campais de 130 mil de um lado contra 180 mil do outro. São os números da batalha de Austerlitz. Você consegue imaginar 130 mil pessoas numa batalha campal de um lado contra 180 mil do outro? Você tem ideia de que grau de carnificina é isso? Você tem ideia de quantos cadáveres foram gerados em 12 horas de batalha? Meu amigo, o número de mortos e feridos que virão mortos, porque você não tem um sistema de medicina de guerra avançado o suficiente para salvar pessoas no campo de batalha, então ferimentos que, se hoje não são mortais, naquelas condições são, porque você vai ficar largado no meio de um campo enlameado, ferido, por mais ou menos umas 14 horas, até que alguém apareça. Aparecem geralmente camponeses em volta para saquear o seu cadáver. Que você morria com um ourozinho, um anelzinho, uma aliança, uma faquinha que valia uma grana. E de repente, saqueando, via que você respirava. Se fosse com a sua cara, te ajudava. Era a sua maior chance de sobrevivência como ferido no campo de batalha. Fora isso, você morre. Então os números de morte no campo de batalha eram também fantásticos. Foram quase 100 mil mortos em 12 horas. Meu amigo, uma guerra que é feita com números dessa ordem, isso é só uma batalha. E sequer é a batalha decisiva da guerra que você trava. Para você tentar um esquema de batalha dessa ordem, você tem que ter uma capacidade de mobilização da sua massa humana, dos seus compatriotas de Estado, muito grande. E tem que ter uma capacidade de produção muito grande, de geração de riqueza muito grande. Riqueza justamente para bancar essa máquina militar. Quem eram os grandes homens poderosos do Estado do século XIX? Os generais. Toda família aristocrática e nobre que se preze é família militarizada. Os nobres são os generais. Os plebeus são soldados, porque todos serão militares. Isso não é igual ao discurso marxista, que diz que a sociedade tornou-se disciplinadora porque estava de fábrica, porque era o rico explorando o pobre. Não é isso. Você se obriga a produzir mais, a gerar riqueza, porque você precisa gerar riqueza, porque agora você tem a necessidade de gastar muito. O Estado se torna algo muito mais caro do que era na monarquia. E olha que a Revolução Francesa, em tese, foi feita porque a monarquia custava muito caro. Nós estamos aqui trabalhando e sustentando esses vagabundos que ficam no palácio dando festa cara o tempo todo. Esse bando de patricinha princesa aí. Vide esse filme sobre Maria Antonieta, que constrói ela, tadinho, como uma espécie de patricinha insensível. Mas não é. Eu tenho que produzir mais porque eu tenho outra necessidade, que é a da guerra. É o guerrear. É assim que eu converto o trabalho em virtude. Porque o trabalho torna-se algo necessário para a guerra. E converto também a guerra em virtude. O grande homem é o guerreiro. Quer fazer piada com isso? Veja um filme de Woody Allen, A Última Noite de Boris Grushenko. Estoura a Revolução Russa, se reúnem lá. Aliás, não foi nem foi a Revolução Russa ou a invasão alemã em território? Foi a Revolução Russa. Se reúne a comunidade, lá está Boris Grushenko, que é o Woody Allen. Todos se reúnem e dizem: vamos à guerra contra os aristocratas! Todos vão se alistar. Aí vem um primeiro: eu me alistarei! Aí todo mundo aplaude. E o Woody Allen quieto. Então, tu não vai? Eu não quero ir para a guerra, eu não nasci para isso, meu amigo. Eu gosto de poesia, de música, de literatura. Ela é de guerra, sangue, tiro, ó, não é comigo. E quem aparece? A mãe dele. Não me envergonhe, meu filho! Honre e faça como seus irmãos! Você vai para a guerra como soldado, vai matar e vai morrer como homem! E o Jalen diz: senhores, minha mãe. Não é legal? Isso é o ideal. Ai de você, sou covarde. O heroísmo é uma mesma sociedade que cultuará. É quando a cultura dita burguesa não vai prestigiar só o lucro, a produção, o ganho, a grana. Antes de prestigiar isso tudo, de uma forma muito mais importante, prestigiará, inventará um conceito que é o de honra. Honra que é associada à própria virtude militar. Honra que é a honra militar. Honra que é não ter medo da guerra. Honra que é ser bom guerreiro. Honra que é não fugir ao perigo. Não é à toa que é a mesma sociedade que inventará os duelos, em que a criação do aristocrata exige o ensino da arte da cavalaria, da espada e da pistola. Todos têm que ser guerreiros, do rico ao pobre, pouco importa. Tradição que a coroa inglesa mantém até hoje. Vide Príncipe Henry, o atual playboy da monarquia inglesa, que não pode ir para o Iraque porque os iraquianos, veja, vai para a academia militar porque não tem outra escolha. Não há essa opção de não ir. Um outro príncipe, esqueci quem foi, durante a Guerra das Malvinas, foi lutar na Guerra das Malvinas. Inclusive teve o seu helicóptero abatido. Era piloto de helicóptero da Marinha Inglesa. Uma missão perigosa. Missão perigosa que, mesmo tendo o helicóptero abatido em território inimigo, teve sorte de conseguir ser resgatado. Ele e toda a equipe. Diz as más línguas que o tal acidente não foi acidente, que a missão perigosa não era perigosa. Mas pega muito bem, não só um membro da coroa, ir para a guerra, como voltar como herói de guerra. Porque é a virtude militar que eu cultuo. Dizem que o príncipe Harry ficou puto de não poder ir para o Iraque. Puto porque é meio que se espera dele. É um problema de Estado ele não ir. É um problema dele ser um membro da monarquia bundão. Um membro da monarquia que ninguém respeita. Porque não foi para a guerra, porque foi poupado, tadinho. Porque essa sociedade que se desenvolve, desenvolvimento cuja cultura é mantida até hoje, pelo menos na Inglaterra, diz que todo cidadão deve ser guerreiro, não é só o pobre. Então, cuidado com o discurso marxista que diz que é o rico malandrão botando o pobre para ralar. Porque a fábrica é assim. O rico trabalha no escritório, mandando pessoas arrastar corpos sólidos na superfície da terra. O operário é que se fode na fábrica. O rico fica no ar-condicionado, muito melhor. Mas essa sociedade não é rico e pobre indo para o campo de batalha. General também morre. E os generais que são aplaudidos são os que voltam feridos, são os que vão na frente da linha de combate. A nobreza europeia passou a morrer no campo de batalha. Se não fosse no campo de batalha, morria em duelo. Um livro muito legal que explica a formação dessa cultura burguesa é um livro de um camarada chamado Peter Gay. É o maior historiador da cultura que você pode encontrar aí disponível no mercado. Um livro chamado O Cultivo do Ódio. Ele dedicou toda a sua existência a fazer história da cultura burguesa, do que ele chama a era vitoriana, da Rainha Vitória até Freud, séculos 18 e 19. Falará dos duelos, do culto dessa violência, porque essa violência é que passa a ser chamada de anormalidade. Ser normal, no final das contas, é ser soldado. Quais são as instituições que são criadas para manter a normalidade? Um camarada chamado Jeremy Bentham escreve um livro chamado O Panóptico. O Panóptico é um projeto de engenharia. É muito interessante porque é também um projeto de instituição. Instituição que requer uma engenharia própria, um prédio próprio. Um projeto que é adequado a escolas, presídios, manicômios e quartéis. Isso Foucault descreve num livro chamado Vigiar e Punir, que tem como subtítulo A História do Nascimento das Prisões. Qual o modelo do Bentham? O modelo de construção anelar. Um anel para você que boiou. Ou seja, é um anelzão comprido, um prédio redondo, furado no meio, que é para ser anel. Igual um bambolê. Esse anel possui no centro uma torre. Torre que será chamada torre de vigilância. Torre que é uma guarita, em que o sujeito da guarita tem um ângulo de visão de 360 graus, ou seja, ele vê todo o anel em volta dele. O anel, por sua vez, é constituído de celas. Celas vazadas. Vazada porque é parede à direita, parede à esquerda. Grade na frente, grade atrás. Vazada porque o olhar atravessa a cela. Vê o que está fora do prédio. Que olha de fora para dentro, vê a grade, uma anelha na grade e lá no meio vê a torre. Na torre de vigilância, há persianas. Persianas de uma forma tal que quem está dentro da torre vê tudo que acontece fora da torre, ou seja, na cela que é vazada. Vazada para o olhar atravessá-la. Mas quem está fora, na cela, não consegue ver o que acontece dentro da torre de vigilância. Ou seja, eu na torre vigio você, mas você não sabe se eu estou olhando para você. O que acontece quando você é vigiado e você não vê quem te vigia? Isso faz com que a vigilância sobre você se torne perpétua. Essa tecnologia já tinha sido inventada muito antes. Quando um padre disse, Deus vê tudo o que você faz. Aí ferrou. Deus vê tudo. Como é que você vai pecar se não tem um lugar para você pecar mais? Eu que estudei muito Foucault quando comecei a dar aula, na época que eu era iludido e aplicava a prova sem consulta, achando que isso servia para alguma coisa, para evitar a cola, eu me lembrei de Jeremy Bentham. Geralmente professores aplicam prova, dizem não pode consultar, chega no dia e fica sentado aqui na frente lendo o jornal. E de vez em quando faz assim. Achando que isso vai inibir você. Não vai. Porque você vê o olhar dele. Você sabe a hora em que ele está lendo o jornal morrendo de tédio e sabe a hora que ele para olhar para você. Aí você que traz a cola fica assim. Se o professor te flagra olhando para a cara dele, você faz aquela... como quem está só ajeitando o pescoço, para dizer que foi coincidência aquilo, que você não estava olhando. Você sabe o que eu fazia? Eu sentava no fundo da sala, na última cadeira. Porque sentado na sala, na última cadeira, veja qual é a melhor cadeira para você sentar se você quiser vigiar todo mundo na sala de aula. A última dessa fileira, em que não há ninguém ali. Por que ela? Porque quem senta ali vê todo mundo, inclusive tem a melhor visão da porta. Mas ninguém o vê. Fora o professor que olha para o fundo. É o melhor lugar para você que gosta de ficar tirando catota do nariz durante a aula. A pior posição é que você fica mais exposto é na frente. Porque na frente você sabe que os olhares da sala inteira estão nesse momento coçando na sua nuca. Talvez em outra parte do seu corpo. Dependendo de... dependendo da anatomia humana, pode ser que você sinta uma coceira que exija um rebolar na cabeça. Você tem um boné para proteger a nuca. Quando eu sentava no fundo, veja, você não sabe quando eu estou olhando para você e quando não estou. É o mesmo se eu ficasse plantado na frente da cadeira de todo aluno olhando ele fazer prova. Porque se você olha para trás, é evidente que você está tentando descobrir se eu estou olhando para você ou não. Mas é evidente. Não tem como dar a disfarçada. É óbvio que você está querendo colar. Então ninguém olhava. Não dava para arriscar. Aí você dirá, mas isso vai ser muito perverso. Pois isso é a sociedade do século XIX. Que visa normalizar dessa forma, porque isso é o modelo em que, vigiando o tempo todo, descobriu-se na vigilância uma prática interessante para disciplinar você o tempo todo. Essas instituições que Jeremy Bentham tinha como as principais instituições, são instituições que são reinventadas no século XIX. Instituições são tidas como centrais para a existência do Estado. O hospital, o manicômio, a escola, o quartel e o presídio. Porque todos eles são casas de disciplina. A escola também, claro. Qual é a primeira coisa que você faz quando a criança que entra na escola, na pré-escola? Enfia nela o uniforme, cara. Pra que o uniforme? Por que que militar precisa de uniforme? Pra ficar igual. Porque quando você bota uma roupa, você quer dizer pros outros, transmitir uma mensagem sobre quem é você. Você quer dizer, sou forte. O tempo que eu passo na academia, você tem que reparar, porque é um sacrifício filha da mãe. Você que bota a roupa sexy, quer dizer, sou sexy. Com ar de cansei de ser sexy. Você sempre passa uma mensagem. Você que anda meio largado, quer dizer, eu não ligo para convenções, sou um cara, não estou muito aí não, estou acima disso tudo. Você sempre passa uma mensagem. Mensagem porque é uma espécie de cardápio de mensagens para você escolher. Mas porra, se há uniforme, fudeu. Não tem mais indivíduo. Acabou o indivíduo. Bota uniforme é que nem de 27 de setembro. Com mãe orgulhosa. Ah, meu filho. Não, não, é, meu filho é aquele. Não, é o de verde. Pô, mesma roupa e com a cuia na cabeça fica todo mundo igual. Essa é a ideia, ser igual. Até o seu nome roubam de você. Você que era João, agora terá um nome que é nome de guerra. É um novo eu reinventado. Isso quando você não tem um número. Eu era o 496. O seu número. Que é coisa menos individual que um número, cara. Seu número. Esse chocolate... cuja barra se perdeu, eu não comi. É um número também. É o máximo de individualização que eu tolerarei de você. A escola é a mesma coisa. A escola não era assim antes do século XVIII. Não era, era diferente. Escola virou a grande instituição de disciplina. A educação era muito mais individual. Era um professor com poucos alunos. Agora não, é com a massa. Porque a massa é necessária. E eu entendo muito bem disso, de instituições disciplinares. Porque a minha vida inteira foi ou em instituições religiosas ou militares. Quando eu não estava em escola militar, eu estava em escola religiosa. Você pode não acreditar, mas em termos de disciplinas religiosas são muito piores do que militar. Meu colégio, Santa Doroteia, dizia que uniforme para tudo. E o uniforme de educação física exigia o tênis azul marinho. O meu tênis azul marinho, padrão, estava meio gasto já, sabe? Já estava naquele esquema que vai comprometer o joelho da criança. Eu estava na primeira série. Papai comprou um tênis novo para eu fazer educação física. Só que o tênis novo que ele comprou era um Adidas azul. E o Adidas, como você sabe, é a marca das três listras brancas. Invariavelmente brancas. Eu ia para o colégio de busão, ônibus escolar. Aquele que passa, que não é do colégio, é um que você contrata, que deixa várias crianças em vários colégios. Me catava de manhã cedo em casa, me levava para a escola, abria a porta, você é meio que ejetado do ônibus, em que mal seu rabo sai pela porta, ela se fecha, tá! E o ônibus vai embora, porque ele tem que largar outras tantas crianças em outros tantos colégios. Fui largado ali, e vou eu, como todo dia de manhã, eu, minha mochilinha, minha lancheira do Batman e o meu tênis Adidas. E o segurança não pode entrar. E eu assim, mas eu tenho que entrar. Onde é que eu vou? Você não pode entrar porque só entra de uniforme. Ordem da Madre Superiora. Eu tive a reação que qualquer garoto de primeira série nessa situação teria. Chorar histericamente. Nisso chega um pai deixando um outro aluno na escola. Meio que pai se identificou com o meu drama ali e assumiu o papel de pai meu, né? E tá vendo aqui, segurança. Não pode entrar porque está sem uniforme. E o cara me olha de cima a baixo e pergunta, mas até onde me consta as três listras no tênis? O tênis tem que ser azul. E o pai fala, mas isso é um absurdo. Mas eu não posso deixar. Então chame a Madre Superiora. O guarda pega o telefonezinho da guarita. Na época não tinha esse negócio de rádio, sabe? É telefonezinho, de ramal. Meia hora, chega a Madre. O encontro com Deus é felicidade, é o êxtase e tal. Eu nunca acreditei nisso porque eu nunca vi a Madre rindo. Eu nunca vi a Madre sorrindo. Eu nunca vi a Madre ser minimamente simpática com nenhum ser humano. É muito difícil você identificar o êxtase, a alegria da religião, olhando a cara daquela Madre. Aí ela chega e o pai diz assim, olha, segurança, porque o pai, coitado, achou que o segurança que era uma besta quadrada, que estava exagerando na ordem. E disse assim, olha, segurança barrou e disse que ele está sem uniforme, não sei o que. A madre simplesmente olhou para o pai e disse: ele está sem uniforme. O uniforme exige tênis azul. Deu as costas e foi embora. E o pai ficou olhando com aquela cara de bunda. Eu com cara de bunda chorosa. E o segurança com cara de segurança, que é mais ou menos parecida com a cara de um poste. Não pode entrar. Não pode entrar. O cara me levou para casa. Se não fosse ele, eu estava fodido. Não existe celular nessa época. Crianças de primeira série, então, se comunicam com os pais ligando de orelhão. Isso quando alcança o orelhão. Não havia na época outra coisa muito útil: a ligação a cobrar. Não existia, cara. Ou você tinha ficha ou não tinha. Mas eu não tinha grana nem para comprar ficha. Ainda mais para andar sozinho no meio de Brasília. Cara, você conhece Brasília? Não é aqui que você sai do Darwin, atravessa e tem comércio na sua frente. O colégio fica no setor de grandes áreas norte. Só tem grandes áreas, com grandes instituições, em que não há uma loja, uma casa de comércio a menos de 5 quilômetros daquela porcaria. De caminhada no cerrado. Sendo que você não sabe nem para onde ir, porque você é um cara de primeira série. Para todo lugar que você vai, alguém te leva, tem que ter um adulto. Eis a instituição disciplinar e bondosa. E dizia para ele: faço isso para o bem dele, que é para aprender a não andar sem uniforme. Que se eu, hoje toleramos um cara com tênis de 3 listras, amanhã vão achar normal que a sola vermelha, e daí a zona. Daí a sociedade se corrompe. Eu não deixo ele que tem um tênis com 3 riscos entrar para manter a sociedade. O indivíduo anormal, ele atenta contra a sociedade, porque a nossa sociedade é forte, porque não tem indivíduos. Porque não ter indivíduos faz com que ela tenha muitos operários e muitos soldados. Faz com que ela seja economicamente forte e militarmente forte. Não ter gente normal, leia-se, ter indivíduos, gente que se acha diferente, o discurso do indivíduo diferente, ele afronta a base do sistema produtivo e defensivo da sociedade. O homem diferente, o homem anormal, é uma ameaça para toda a sociedade. E por isso que eu tenho instituições. A escola, para já moldar o cara. Se a escola falhar, eu tenho 2 instituições de sequestro. Sequestro da sua individualidade. Uma delas é o manicômio. Outra delas é o presídio. Porque é lá que você vai parar, se você não for igual a todo mundo. Ou no xilindró, ou na prisão. Eis o direito penal. O direito penal pune o indivíduo que tem um comportamento desviante. Manda-o para a prisão, que é o lugar em que ele vai ser ressocializado. Por que ressocializado? Porque o sujeito normal, ele é construído na escola. Se eu construo na escola, eu posso reconstruir em outra instituição que funcione do mesmo jeito que a escola. Quartéis eram também instituições para reformar as pessoas. Jovem disciplinado, quartel nele. Manda para o exército que lá consertam. Criança, escolinha. Eis o discurso humanista. O humano é o normal. Olha o ícone do humanismo. O Beccaria, aquele dos delitos e das penas. Sabe? Que diz: pena de morte é ruim. Claro, porque o Estado punia matando. Era um Estado em que o poder do rei é exercido a partir do espetáculo. Porque o poder dele se exerce como o poder de fazer morrer ou simplesmente deixar viver. Agora não, ele faz viver, e o fazer viver é disciplinar. E ele diz, olha como os caras eram pouco evoluídos porque matavam, que coisa bárbara. Hoje não, somos humanos, somos bonzinhos, mas o ser bonzinho é disciplinar você. E qual é a pena ideal que ele prega? Trabalhos forçados. Porque o ser normal, curiosamente, é ser soldado ou ser trabalhador. Porque ser soldado e ser trabalhador dá na mesma. O requisito para ser soldado e ser trabalhador é exatamente o mesmo. Obedeça à ordem de alguém. Porque as formas de produzir e as formas de guerrear agora são coletivas na nossa sociedade. Não são mais individuais, como era antigamente. Formas coletivas. Uma única forma coletiva de produzir, uma única forma coletiva de guerrear. Ministério Público. É aquele que tem a titularidade da ação penal em nome da sociedade. Por que isso? Porque todo crime, dirá o seu livro de direito penal, possui duas vítimas. Uma vítima direta. A vítima direta é aquela que de forma mais óbvia você chama de vítima. No homicídio, o cadáver. Na lesão corporal, o que tem o corpo lesionado. Mas tem uma segunda vítima que é a indireta, que é a sociedade. Meu professor de direito penal dirá para você, quando você dá porrada num cara qualquer no meio da rua, você está ameaçando toda a sociedade. Porque se a sociedade tolerar que você resolva no braço o seu problema, aí todos quererão fazer o mesmo. E se todos quiserem fazer o mesmo, adeus, sociedade. Foi a mesma coisa que a freira disse para o cara. Se eu deixar que ele venha com 3 listas amanhã, todos vão querer vir com 3 listas. E se 3 listas forem toleradas, aí vão querer vir com tênis vermelho, por que não? E do tênis vermelho, se ele pode o vermelho, outros têm o azul, por que não vir com o amarelo também? E assim, tem várias formas de você dizer isso. Tem a metáfora do cesto. Uma maçã podre no cesto de maçãs boas apodrece todas as outras maçãs. É preciso retirar a maçã podre do cesto de maçãs para salvar o cesto. O indivíduo diferente, o indivíduo anormal, é ameaça a toda a sociedade. Eis o discurso humanista. Não é lindo? Sabe o que é mais interessante do discurso humanista? É que a base dele é a mesma do nazismo. O nazismo é uma grande forma de humanismo. O mesmo humanismo do século XIX. Sem tirar nem pôr. É um Estado cuja virtude é militar, é guerreira, e que resolve pôr fim à guerra. Como pôr fim à guerra? Acabando com os outros todos. É um Estado que diz, existe violência no mundo porque existem homens mais evoluídos e homens pouco evoluídos. Homens que fogem da normalidade, normalidade que é confundida com ideal. Normalidade que é a normalidade produzida por um grupo específico. O homem alemão se diz ariano. O alemão que se diz ariano dirá, olha um discurso interessante. Josef Mengele, apelidado de Anjo da Morte, era o cara que administrava Auschwitz, campo de concentração, e que como médico aproveitava para fazer algumas experiênciazinhas genéticas. E não se assuste, viu? A base primeira histórica, as primeiras descobertas que levaram ao baita projeto que você aplaude, chamado genoma, são devidas a Josef Mengele. O cara era um baita médico. E você sabe que médico é aquele cara que faz o juramento de curar da dor e salvar a vida. O juramento de hipócrita. Hipócrates fica mais... mas que é portuguesado, é hipócrita mesmo. Proteger de toda a dor e não sei o que. E ele, no diário dele, veja, é diário, hein? É bem ou mal ele escrevendo para ele mesmo. Ele resolve meio que se justificar. Quem fazia experiência genética com judeus vivos. negros vivos, curdos vivos, homossexuais vivos, dissidentes políticos vivos. Tudo é evidente, sem anestesia. Porque anestesia em guerra, você sabe, é artigo de luxo. Tem que ir para frente de batalha, para salvar soldado, não é para salvar gente que está num campo de concentração, que é justamente uma indústria de matar gente. E ele dizia, o mundo é mau, doutrina nazista essa, o mundo é mau, porque tem gente má, gente inferior. Se você acabar com as pessoas más, só sobrará as pessoas boas. E quando só existir no mundo pessoas boas, a humanidade será boa, a vida será boa. Se eu conseguir converter o não ariano em ariano, que é o homem bom, superior, evoluído, eu estou salvando a humanidade. Sou humanista. O que eu quero no final das contas? Acabar com as guerras, com a tristeza, com o crime, com a opressão, com as lutas. Sou um humanista. Não é lindo o discurso? Aí vem a campanha do desarmamento, pouco tempo. Querem desarmar o homem de bem. Puta, quem é o homem de bem, cara? Me diz aí. Homem de bem, homem de mal. Chuta quem é o homem de mal. Operação Navalha, está nas manchetes de hoje para tudo quanto é lado. Governo e oposição já chegaram a um acordo. Eu já antecipo, vai ser o único resultado concreto da Operação Navalha. Você não tem a menor ilusão de que alguém vai passar no xilindró mais tempo do que já passou até agora. Você acha que algum político vai ser preso? Se você acha, lamento muito informar, você é um ingênuo. Não vai. O resultado concreto vai ser mudanças na legislação processual, em que agora o Ministério Público e a polícia ficam proibidos de revelar informações do inquérito para a imprensa. Porque agora todos, de ministros do Supremo, a OAB, passando por professores de sala de aula, estão dizendo, até o Lula, o presidente, que é para consagrar de vez o discurso, há alguns exageros. O engraçado é que quando prenderam os caras que atropelaram lá e arrastaram, melhor dizendo, o tal do João Hélio, Rio de Janeiro afora, ninguém disse que os policiais, quando pegaram o cara e aquela foto que levantar a cabeça do sujeito para poder sair a foto dele, sabe, para o jornalista tirar e a cara dele aparecer na primeira página, como quem diz, todo mundo tem que saber que foi você que fez isso. Mas não houve ninguém que falasse exagero. Mas agora a escuta telefônica, feita com ordem judicial, escuta telefônica que flagra ministro do STJ discutindo com o ministro do STJ, se o meu irmão não me dedurar, eu me dou bem. É só ele não me entregar. É exagero. Porque você não pode inverter a presunção de inocência. Mas quem eu presumo inocente? Os homens de bem. Quem são os homens de bem? Isso aqui é uma lista deles? Está no jornal de hoje, na página de política. Veja que interessante, porque esses crimes todos não aparecem nem na página de polícia do jornal. Aparecem na página de política. O que aparece na página de polícia é crime de pobre. Se pobre rouba dinheiro do governo, dinheiro público, aparece na página de polícia. Prisão preventiva não é exagero, isso não inverte a presunção de inocência, a escuta telefônica não é invasiva. Agora, quando é rico, ainda que cometa o mesmo crime, a página é de política. A presunção de inocência tem que ser levada a sério. A escuta telefônica viola o direito à intimidade. Qual é a diferença disso para os nazistas? Qual é a diferença disso para a sociedade da normalidade? Cuja normalidade é a anulação. Mas a anulação que é consagrar uma única forma de vida e de existência. Sequer a belicosidade de todo nós eliminamos. Ou você não foi adestrado desde a tenra infância para a competição? Não pode faltar aula, porque depois vem o vestibular, e no vestibular... Em São Paulo são japoneses. Enquanto você está invadindo, o japonês está estudando. Não é japa mais. Cumpre o papel aqui. É porque o japa, e japa serve para rotular qualquer oriental em São Paulo. Como os americanos rotulam, não é? De latino, qualquer um que não seja negro e nem caucasiano. Ainda que não venha da América Latina, pouco importa. Ocupam 2%, ocupam 20% quase das vagas da USP, ao passo que corresponde a menos de 2% da população de São Paulo. É para chamar a atenção mesmo. É uma boa estratégia você matar um japonês para garantir sua vaga no vestibular. Tipo, não dá, só matando os caras. É competição o tempo todo. Mercado competitivo. Olha o concurso. Olha. Se você não estudar, não passa no concurso. É tudo competição. O tempo todo. Não, a sociedade se traduz por guerra até o mercado. O bom mercado é o competitivo. A empresa tem que saber competir. Você cultua a guerra o tempo todo. Só o que mudou de lá para cá é o guerreiro. A nossa guerra já não se guerreia mais como no século XIX, em que a virtude é o guerreiro normalizado. Nós estamos muito mais para o samurai, o ultra guerreiro individual, tem que ser um sábio para ser sapo, do que o guerreiro romano, que tem que ser um idiota para ser virtuoso. Mas ainda assim bélicos, ainda assim guerreiros. Ainda descrevemos a política como guerra, mas a guerra é outra. Nosso modelo é outro. Talvez por isso a biografia do Musashi, A Arte da Guerra do Sun Tzu, você via 32 versões, vá numa livraria chinfrim qualquer, A Arte da Guerra para Mulheres, que ganhar homem é guerra, mas A Arte da Guerra é A Arte da Guerra japonesa do samurai, que não fala de luta em grupo, fala de luta individual. A Arte da Guerra é A Arte do Guerreiro. A Arte da Guerra para Empresários, A Arte da Guerra do Marketing, é releitura de Sun Tzu para tudo quanto é lado, no campo da empresa, da economia de uma forma geral, da política, da educação e até da guerra, estrito senso. Até nos quartéis. Na academia militar nós lemos Sun Tzu. Não é engraçado? É porque você se assustou com essa ideia de grupo e normalidade por causa do nazismo. O nazismo só tornou mais evidente uma característica do discurso humanista. Assim como Sacher Masoch, o cara do masoquismo, tornou evidente uma característica do amor romântico. Porque o amor romântico, como eu já disse, é medido pela sua capacidade de renúncia a si mesmo. O ser amado é tudo e eu que amo sou nada. Então, um grande amor romântico é você morrer por alguém que te odeia. Isso é ser romântico, levado ao extremo. Os nazistas levaram ao extremo a ideia de normalidade, de sociedade, de hierarquia e disciplina, de militarização das relações sociais. E é por isso que o nazismo tinha como grandes instituições o exército, a escola, cuja educação é única, que forma um cidadão único, o uniforme, a padronização da sociedade, não é? O manicômio e o presídio. Não é legal? Você não se anima em saber que a existência é assim? Nós começaremos o nosso próximo encontro lembrando um pouco esse tema, só que juntando com alguns discursos de alguns autores famosos no direito. que citam frases sem contexto. O contexto agora você já ouviu falar dele. Faltou o texto que eles citam, sem dizer o contexto. Deu para entender? Os senhores verão no site indicações para leitura dessa aula. Indicações de leitura que os senhores encontram na biblioteca. Que com isso é um incentivo à guerra. A saírem correndo para buscar cada um os poucos exemplares que existem de cada um deles. Os que encontrarem estarão bem, os que não encontrarem estarão mal. A não ser que vocês resolvam cooperar, o que é muito raro no ser humano. Muito obrigado.